Aero e a mesma está tentando solucionar o que é o problema. Ok, grato, estamos na escuta, ok? Podia confirmar então pro Gol 1807, tá suspensa aí as decolagens? Estimativo, Gol 1807, é o 0525, o balizamento apagou totalmente, ok? A gente tá sem balizamento nenhum no aeroporto, nem de luzes de táxi, de pista, nenhum. Tá bom, obrigado. Salvador, Papai Romeu, Romeu Alves, Quebec. Quebec, prossiga. Romeu Alfa, Quebec, a Torre Salvador, prossiga. Tem alguma estimativa? Deixa eu confirmar aqui com a torre, só um minuto. Ok, na torre. Meu Alfa Quebec, não tem estimado não. Ok, qualquer modificação dentro desses 10 minutos, você me informa? Informo sim, já deixei já com a torre avisada para informar. Assim que tiver algum retorno aí, parece que estão tentando entrar em contato com a elétrica e a elétrica com a companhia elétrica local. Ok, é 118.6 a torre, né? Firmo, 118.6. Ok, obrigado. Foi Salvador, Papai Romeu, Romeu Alfa Quebec. Romeu Alfa Quebec, prossiga. Ok, como andam as coisas por aí? Ok, em contato com a elétrica Infraero, a mesma disse que está trabalhando para o restabelecimento das operações, ok? Ok, estamos aqui em órbita sobre o marcador externo, a sua escuta, viu? Ok, o Romeu Alfa Quebec, por gentileza, mantenha a escuta do controle Salvador e caso o senhor deseje novas informações, retorne aqui à frequência da torre, ok? Ok, mantendo então com o controle Salvador. A manutenção. Alguém chamou a Torre Salvador? Torre Salvador, o gol 1897, ano gate 3, para atenção de tráfego. Gol 1897, aguarde cópia para essa informação. O balizamento da pista no 028 e da Stax Ways e da 1735 também estão off, estão fora de operação. Ah, tá ciente, senhor. Não teria alguma previsão aí pra nós? No momento, nenhuma previsão, mas já foi contactado a elétrica da Infraero e a mesma informou que está tentando solucionar o caso. Ah, ok, muito obrigado mesmo. Aguarde. controle, o Papa Romeo, Romeo Alfa, Quebec. Prossiga. Vai conseguir uma notícia boa? Ainda negativo. Sem estimado ainda. Vamos guardar mais um pouquinho. E... Então, 085. O controle, Papa Romeu, Romeu Alfa Quebec. Prossiga, Alfa Quebec. Ok, tem alguma notícia nova? Não, negativo. Sem previsão. Ok, então estamos prosseguindo para Aracaju, tá? Qual o nível que você vai prosseguir? É, pode ser no 110. 110, submantenha nível 110, da presente está autorizado direto à posição Conde, o meu Alfa Quebec. Ok, direto Conde. Papai Romeo, Romeo Alfa Quebec atingiu e mantém o 110. Gente, Alfa Quebec na Prova de Conde, aguarde transferência. Ok, ainda permanece o problema? Positivo, ainda sem nenhuma previsão. Ok, obrigado. Vamos ter que acionar a companhia elétrica para vir aqui, para restabelecer a energia. Problema sério, né, rapaz? Já pensou isso aí na Copa? Pois é. Dureza, hein? Só Romeu, Romeu, Quebec, Salvador. Na escuta? Aqui, Aracaju, tá me ligando aqui informando que não tem vaga no pátio. Ah, rapaz, nós não temos alternado. O nosso alternado é Aracaju, ok? Tá ok, ciente. Tá difícil, comandante. É, rapaz, não é brincadeira. E é um aeroporto internacional, hein? Imagine se não fosse. É verdade. Meu Alfa Quebec Salvador? Na escuta, prossiga. Ok, foi restabelecido o balizamento. Ok, então estamos retornando para Salvador, ok? Então retorna? Afirmativo. Okay, então vamos sobre a vetoração, por via esquerda, a proa 280. Desça para 4.000 pés, 1013, ajuste padrão, 1013.2. Ok. Curvando à esquerda, proa? 280. 280, descendo para 4.000 pés. Torre Salvador, Rio 9640, solicita pushback em acionamento. 9640, prossiga. Solicita pushback em acionamento. Livre pushback acionamento, chame para o táxi, Rio 9640. Chamará para o táxi 9640. Eu teria autorização do Gol 1817? Boa noite, 17, Guarulhos 360 aprovado, via Pêsulo 21, no Trive, direto Papá Charlo Lima. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, eleva.